099, chame centro Recife em 126.0, alterno 28.8. 260.28, obrigado. Salvador, approach control, with the empty Oregon 6310. We go in 150. Ocean Air 6310, o'clock 910, descend to flight level 050, 281016. Fly heading top intersection, intersection at Duna, 2 ILS X-ray, runway 10 approach. Roger, sir. We're flying direct subsequent after Jonah, cruising at ILS, runway 10 X-ray. Question 6310. Oceania 6310, this. Oceania 6310, descend to 2,000 feet, Kearney 1016. Cleared ILS X-ray, runway 10, comstock, establish it. Roger, Kearney 2,000 feet, altitude 0016. If you descend ILS, I will call you establish. Ocean 6310. Ocean 6310, complete approach, contact the tower 118-095. Tower 6310, continue approach to report to runway inside. Runway is west, which means 71016. Next 6310, clear to land runway 10, winds 190 degrees, 6 knots. Runway is west. Ground at level 1, locate to the right, ground 11 small niner. Okay, ground 11 small niner. Torre Salvador, gol 2043, contra espera da 1-0. 2043, autorizado alinhar e decolar pista 1-0, ventuno 70 graus, 7 nós. Livre decolagem da 1-0, gol 2043. Bono 096, desça para 5 mil pés, ajuste no 096, direito SAP. Gente, descendo para 5 mil na 096, direto em SAP. Boa. Controle 208, gol 2043, boa noite. Salvador, gol 2043. 2043, contato radar, suba nível 360, direto ali. Gol 2043, nível 360, a altura de qual posição? Leda. Compreendeu, Leda, Lima, Eco, Delta, Alto. Afirmativo, correto. Bora, pro de Leda, 2043. 1096, go 1096, descend to 2000 feet, Canadian 1016, cleared ILS, come stop ship. Descending to Sarvan, call established, ILS 1096. Go 2043, chame Centro Recife em 128.35, alterno 125.1. Gol 2043, Recife 128.35, 135.1, boa noite. 1251, boa. 1251. sinalizou 9096. Minha completa aproximação, estou olhando no 895. 895, fala aí. Salvador. Bom, chegou na 096, está avisado direto, está pista 90. Coluna 096, continua a aproximação, é ponte visual com campo, 1016 na justiça. Bom, é visual. Está chovendo? Bom, a partir da metade em diante da pista. Tá ligado. Está passando, dona. Cruzando 245, solicita etapa. Bom, 344, décimo até nível 050, ajuste no 096, vou etapa da presente, após Duna e Electric X-Ray pista no 0. 50, etapa na prova, obrigado. Todos autorizados, pista no zero, vento 160 graus, 9 nós, pista molhada. Sente, reposição, zero. Zero 96, 20, direita, no 2 anos, decimal 9. É, 2 anos. 27 milhas para posição ponte. Azul 2795, está sob contato radar, 7 milhas para posição ponte, mantenha nível 180. Reporte para descida, voe bom. Vai reportar descida e vai voar bom, tio. 2795. Boa noite, 3197, ponte 0 da 10 pronto. 3197 autorizado, linha decolar pista no zero, vento 170 graus, 9 nós. Linha decola da 10, 3197. Aqui para 2000, Gol 344. Gol 344, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, livre LS, reporte estabilizado. Reporta lá.